Existe um clamor dentro de mim, um desejo de te encontrar, transbordando em meus lábios, dizendo santo. Um dia o Senhor me prometeu que iria preparar o meu lugar. Meu coração está a te esperar, dizendo santo. Existe um clamor dentro de mim, um desejo de te encontrar, transbordando em meus lábios, dizendo santo. Um dia o Senhor me prometeu que iria preparar o meu lugar. Meu coração está a te esperar, dizendo santo. Pois tudo em mim, Senhor, anseia o dia em que irei te encontrar. Face a face te verei e então adorarei. Pois tudo em mim, Senhor, anseia o dia em que irei te encontrar. Face a face te verei, com os anjos cantarei.